Ó, nós de novo em cima do Rio de São Gombo, made in destroços. Onde o barato é louco, sistema trema, tô livre das algemas. Depois dos meses na jaula, agora solto o leão na arena. Quer pra vocês ver que aqui não tem prisão perpétua. Cê quer me ver parar, então me manda pra cadeira elétrica. Só na América do Norte, onde o demônio reina e puxa, faz o justo pagar com a morte. Mas vai pagar com a mesma moeda, vai. Só mais um bode sequestrado, aí vai, vai. Só casa branca pelos ares. Que adiantou suas limousines e atos colares? Se agora é tudo pó, né? Ostentação já era. Corpos sob escombro, isso é tudo que a ganância gera. E gera os bang loucos, truta com os revolve. Só não corre no meio dos polícia do X9. Que acha que tá bom, tá mamão, tá seguro. Caguetando e mandando os mano pra de trás do muro. Mas tem uma coisa que se passa, cês não entendem. Aqui é Brasil, lei dos 30. Ninguém fica preso pra sempre. Pode algemar os pés e as mãos. Pode meter uma bala no coração. Pode sim. Kamikaze do gueto nunca morre. Sai culpa no inferno pra atormentar o cão. Pode algemar os pés e as mãos. Pode sim. Pode meter uma bala no coração. Tenta sorte. Kamikaze do gueto nunca morre. Sai culpa no inferno pra atormentar o cão. Aí funcionário dá um ar e abre a tranca pro gordão. Tirei os dias, tô de volta na missão. Mó cotó, só grade concreto sem ver a lua. Aí sistema, pesadelo, tá na rua. Segura, a fúria trancada foi libertada. Essa é a hora, a liberdade foi cantada. O prédio tá lotado, o comando faz a frente. 15-3-3, doidão, a chapa é quente, fervendo. É 3 mil graus de puro pânico. Pega o radinho e fala pros mano, meter estanho. Nos agentes pela saco, arrombado. No juiz, nos promotores, PM, nos delegado. Pra eles ver que o crime não é conto de fada. Interiorzão do Paraná é só ladrão, psicopata. Só monstro pra somar nas cadeias. Só monstro pra levantar a bandeira de paz, justiça e liberdade, prosperidade, progresso e igualdade atrás das grades. Beijão no coração, forte abraço pros parceiros. Pra todos truta que tão presos pelos castelos de Grayskull. Pode algemar os pés e as mãos. Pode meter uma bala no coração. Os kamikaze do gueto nunca morre. Se a culpa no inferno pra atormentar o cão. Pode algemar os pés e as mãos. Pode meter uma bala no coração. Os kamikaze do gueto nunca morre. Se a culpa no inferno pra atormentar o cão. Pode algemar os pés e as mãos. Pode meter uma bala no coração. Os kamikaze do gueto nunca morre. Se a culpa no inferno pra atormentar o cão. Pode algemar os pés e as mãos. Pode meter uma bala no coração. Que os kamikaze do gueto nunca morrem. Se agrupa no inferno pra atormentar o cão. Somos mais de 30 mil.